Eu só experimento alguma coisa sobre isso, mas eu não da mesma maneira que eu não sei nomear a natureza, eu não sei nomear o que é a vida. É uma experiência maravilhosa que eu estou passando por ela aqui. Indescritível.